adeus, adeus, solidão das histórias que se cruzam sem intenção. Combustível pra alma, minha aspiração, povoando minha existência e imaginação. Dedos, vigor e desejo, suspiro, sal na pele, começa com beijo. Nossas bocas, duas peças, encaixe perfeito. Eu me entrego, nervoso, nunca com receio. Eu vou cantar pra ela, que sem ela não existo mais. Quero mais, mais, mais, mais, mais, mais. Eu vou dizer pra ela que ela é a luz que me traz paz. Eu vou dizer pra ela. Eu vou dizer pra ela. Eu vou dizer. Música e notícia. São Francisco FM. São Francisco FM. 104,9. Um show de rádio. 8:31. Você está ouvindo o programa Informa e Toca com Carlito Almeida e Rafael Magalhães. Passa

Babilônia está aflita, vai se corroendo aos poucos, tem raiz apodrecida. Mesmo assim, busca me destruir. É com a luz do Senhor, baby. Eu estou na luz do Senhor. São Francisco FM, a rádio do povo de Sobradinho. A rádio do seu coração. 8:43. Você está ouvindo o programa Informa e Toca com Carlito Almeida e Rafael Magalhães.

bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Liju era bela da tarde. Seus olhos azuis numa tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju. Moção mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mais belo que junto, azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Francisco FM 104,9. O sucesso não para. 8:52. Você está ouvindo o programa Informa e Toca com Carlito Almeida e Rafael Magalhães. Our sacred sweat is far more beautiful than this bitter blood and so serious. This gray morning, the storm that's coming has the color of your eyes brown. So hold me tight, tell me once again that we are already far away from everything. We have our own time, we have our own time, we have our own. 104,9. São Francisco FM, a rádio do povo de Sobradinho. A rádio do seu coração. 104,9 FM, apoio cultural. O SAI de Sobradinho quer você como parceiro. Use água com racionalidade. Denuncie desvios. Pague suas contas em dia e evite cortes. Evite desperdícios. Preserve o Rio São Francisco e pratique cidadania. Sabendo usar, não vai faltar. A simples instalação de uma caixa para armazenamento de água pode lhe proporcionar muita economia e garantir toda a água que você precisa no seu dia a dia. Instale já. É fácil, é barato e vai lhe garantir água de qualidade na hora que mais precisar. SAI de Sobradinho. Cada dia compromissado com a qualidade da água que chega na sua casa. Contabilidade Visão Contábil, a melhor de Sobradinho. Abertura de empresas diversas, cooperativas, associações, entre outras. Manutenção de empresas, parte pessoal, física e contábil. Abrimos microempreendimentos, ITR, declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica. Temos assessoria fiscal e empresarial, uma excelente equipe de colaboradores. O nosso objetivo é atender as pessoas e as empresas com eficiência, buscando resolver suas pendências. Faça-nos uma visita. Contabilidade Visão Contábil, localizado na quadra N22, Rua 3, número 8, Vila São Joaquim. Organização Rose e Wilton. Agenda do prefeito. Agenda. Agenda. Também em Salvador, o prefeito Cleivinho Sampaio e o vice Cantoril, em reunião com o governador Jerônimo Rodrigues e o ex-ministro Rui Costa, formalizou a assinatura do termo de compromisso que beneficiará o município com a construção de mais 40 casas por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o governo federal. Anteriormente, já haviam sido autorizadas a construção de 50 moradias, totalizando 90 residências destinadas às famílias sobradinenses, beneficiadas com a futura conquista da casa própria. O programa Minha Casa Minha Vida é uma das principais ações do governo federal voltadas à redução do déficit habitacional no país, atendendo especialmente famílias de baixa renda. A adesão de Sobradinho à iniciativa possibilita que novas unidades sejam construídas no município, ampliando o acesso à moradia digna. A prefeitura informa ainda que assim que os detalhes forem definidos, a população será devidamente comunicada por meio dos canais oficiais. Hortifruti no padrão de qualidade. No Armazém Central você tem variedade. Tem frutas e verduras com sabores de montão, variedade. Melhor preço é muita opção. Vem, porque aqui é garantida sua satisfação. Que delícia! Armazém Central. Muito bom! Armazém Central. É top! Muita variedade com preço especial. Atendimento 10 no padrão profissional. Provar que tudo aqui é sensacional. No coração do bairro, quem entende de variedade e preço justo é o Armazém Central, a seara da economia. Aqui você encontra frutas fresquinhas, verduras selecionadas, mel de cana, gergelim, amendoim, farinha de casa nova, peixe, coentro, além de botijão de gás e até pintinhos amarelinhos. Precisou? O Armazém Central tem. Estamos na quadra S9, Rua 12, número 37. Chama no WhatsApp 749-8109-2358. Siga a gente no Instagram, @ Armazém Central, 749-8109-2358. Armazém Central, organização Carlinhos Paraíba. Conforto, cuidado e segurança são essenciais para os momentos mais delicados. A Funerária Dortas se preocupa com seu bem-estar e da sua família. Somos o plano mais completo do Brasil, com assistência em todo o território nacional, serviços de qualidade e atendimento humanizado. E tem mais, cliente Dortas tem descontos especiais em compras na rede de lojas parceiras. Estamos localizados na quadra S11, na antiga Secretaria de Saúde, atrás da delegacia em Sobradinho e também em Juazeiro. Entre em contato agora. 74 98138 4919 e 74 98155 9888. Dortas, a sua tranquilidade está aqui. ZYS 769, canal 285, Rádio São Francisco FM, Avenida Paulo Afonso, bloco D4, número 3, Vila São Francisco, Sobradinho, Bahia. Associação de Comunicação Comunitária de Sobradinho, Bahia. É só sintonizar, é só se ligar na próxima atração. A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do sucesso. Conexão do sucesso. Oh, da cidade.